André Cedês, o mural de Ibi Koala. Quer dormir na minha cama, eu deixo. Quer dormir nos meus braços, eu deixo. Quer fazer um cafuné, eu deixo. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Não deixo você ir embora se chegar a hora de você partir. Vou ficar no abandono, feito um cão sem dono, sem poder dormir. Quando chegar o inverno, na cama vazia, quem vai me cobrir? Vai ficar no travesseiro, seu perfume, seu cheiro, sem você aqui. Vai ficar no travesseiro, seu perfume, seu cheiro, sem você aqui. Quer deitar na minha cama, eu deixo. Quer dormir nos meus braços, eu deixo. Quer fazer um cafuné, eu deixo. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Não deixo você ir embora se chegar a hora de você partir. Vou ficar no abandono, feito um cão sem dono, sem poder dormir. Quando chegar o inverno, na cama vazia, quem vai me cobrir? Vai ficar no travesseiro, seu perfume, seu cheiro, sem você aqui. Vai ficar no travesseiro, seu perfume, seu cheiro, sem você aqui. Quer deitar na minha cama? Eu